Fecheiro 149, capítulo 101. Monstros e heróis. Os rapazinhos estavam doidos para ver a baleia e puxavam as mães relutantes como papagaios de papel. Eu acompanhei-os, mantendo uma distância um pouco mais discreta da imensa carcaça, deixando Jamie na praia a recuperar. Roger levou Duff para um lado para uma breve conversa, enquanto Peter se entregava a uma soneca no fundo do barco. A carcaça dera à praia recentemente, embora a baleia já devesse estar morta há algum tempo. Um estado tão impressionante de decomposição devia ter levado dias a desenvolver-se. Apesar de mau cheio, vários curiosos mais intrépidos estavam de pé em cima da carcaça, acenando alegremente para os seus companheiros na praia. E um cavalheiro armado com uma machadinha empenhava-se em arrancar pedaços de carne do animal de lado, atirando-os para dentro de dois grandes baldes. Reconheci-o como o proprietário de uma taberna que servia refeições em Hawthorne Street e fiz uma anotação mental de riscar aquele estabelecimento da nossa lista de possíveis lugares onde comer. Incontáveis crustáceos pequenos, não tão exigentes nos seus hábitos, apinhavam-se alegremente sobre a carcaça. E eu vi várias pessoas, também armadas de baldes, apanhar os lagostins e caranguejos maiores, como quem colhe frutos maduros. 10 milhões de moscas da praia tinham-se unido ao circo. E eu afastei-me para uma distância segura, esfregando os tornozelos. Olhei novamente para a praia, vendo que Jamie já se levantara e se juntara à conversa. Duff parecia cada vez mais inquieto, olhando de um lado para o outro, da baleia para o barco. Certamente estava ansioso para voltar aos negócios, antes que a atração desaparecesse por completo. Por fim, conseguiu escapar e apressou-se na direção da pireta, parecendo assustado. Jamie e Roger vieram até onde eu estava. Mas os miúdos, obviamente, ainda não estavam prontos para abandonar a baleia. Brienne, de maneira magnânima, ofereceu-se para tomar conta dos dois, para que Marsali pudesse subir até ao farol ali perto, para ver se havia algum sinal do octopus. O que disseram ao pobre Sr. Duff? Perguntei a Jamie. Ele parecia um bocado preocupado. A sério? Não te preocupes, disse ele, olhando para a água, onde a pireta de Duff se afastava rapidamente para o cais. Só lhe dei um pequeno trabalho. Ele sabe onde o Lion está, interpôs Roger. Parecia perturbado, mas empolgado. E o Sr. Lion sabe onde está o Bonnet, ou se não sabe exatamente onde ele está, pelo menos sabe como lhe enviar um recado. Vamos subir mais um pouco? Jamie ainda estava pálido. Indicou as escadas para a torre com o queixo, limpando o suor do pescoço. O ar estava mais fresco no alto da torre, mas eu não estava muito interessada na vista do oceano. E, disse eu, sem ter a certeza de que queria ouvir a resposta. Assim, incumbi o Duff de levar um recado ao Sr. Lion. Tudo arranjado, encontrar-nos-emos com o Sr. Bonnet em Wiley's Landing daqui a uma semana. Engoli em seco, sentindo uma onda de tontura que nada tinha a ver com a altura. Fechei os olhos, agarrando o corrimão de madeira que cercava a minúscula plataforma onde estávamos. O vento soprava forte e os degraus da torre estalavam e gemiam, parecendo assustadoramente frágeis. Ouvi Jamie mover-se na direção de Roger. Ele é apenas um homem. Ouviste? Disse ele serenamente. Não é um monstro. Seria mesmo? Era um monstro, pensei eu, que assombrava Brianna e talvez o pai dela. Matá-lo e reduzi-lo às suas proporções normais, torná-lo-ia um homem outra vez? Eu sei. A voz de Roger era firme, mas sem convicção. Abri os olhos para ver o oceano que se estendia perante mim num banco de neblina flutuante. era vasto e lindo e vazio. Podia-se muito bem cair do fim do mundo, pensei. Tu navegaste com o nosso Steven, não foi? Por quanto tempo? 2, 3 meses? Quase 3, respondeu Roger. O nosso Steven? O que Jamie queria dizer com este tratamento familiar? Jamie anuiu com a cabeça sem a virar. Olhou para longe para a rebentação das ondas, a brisa agitando os fios soltos de cabelo, fazendo-os dançar como labaredas à luz do dia. Então conheces bem o homem. Roger apoiou todo o seu peso no corrimão. Era sólido, mas úmido e pegajoso, com os borrifos de espuma das ondas que rebentavam nas pedras embaixo. Bastante bem, respondeu. Sim. Bastante bem para o quê? Jamie virou-se para o olhar no rosto. Os seus olhos estavam semicerrados contra o vento, mas cortantes e brilhantes como lâminas. Bastante bem para saberes que ele é um homem, nada mais. O que mais poderia ele ser? Roger sentiu a pontada afiada na sua própria voz. Jamie virou-se novamente para o mar, encobrindo os olhos com a mão enquanto olhava ao sol poente. Um monstro, disse suavemente. Algo menos que um homem. Ou mais? Roger abriu a boca para responder, mas descobriu que não podia, pois era um monstro que sombreava o seu próprio coração de medo. Como é que os marinheiros o viam? A voz de Claire veio do outro lado de Jamie. Ela inclinou-se sobre o corrimão para olhar para ele e o vento agitou-lhe o cabelo, sacudindo-o numa nuvem esvoaçante, tempestuosa como o céu distante. No Gloriana? Roger respirou fundo. Um sopro de baleia morta misturando-se ao cheiro fecundo do pântano salgado atrás de nós. Eles respeitavam-no. Alguns temiam-no, como eu. Tinha a reputação de ser um capitão duro, mas bom, competente. Os homens gostavam de trabalhar a bordo com ele, porque as suas viagens eram sempre lucrativas e chegavam em segurança aos portos. Ele era cruel? Perguntou Claire. Uma ligeira ruga formou-se-lhe entre as sobrancelhas. Todos os capitães são cruéis às vezes, Sassenach. Disse Jamie com um leve tom de impaciência. Têm de ser? Ela ergueu os olhos para ele e Roger viu a expressão do rosto de Claire mudar, a lembrança enternecendo-lhe os olhos, um pensamento melancólico curvando o canto da sua boca. Colocou a mão no braço de Jamie e ele viu os nós dos seus dedos embranquecerem quando ela lhe apertou o braço. Tu nunca fizeste nada diferente do que o necessário, disse ela, tão serenamente que Roger mal pôde ouvi-la. Não importava. As palavras, obviamente, não se destinavam a ele. Ela, então, elevou um pouco a voz. Há uma diferença entre crueldade e necessidade. Sim, disse Jamie baixinho. E uma linha muito fina, talvez, entre um monstro e um herói. Capítulo 102. A Batalha de Wylie's Landing. O estreito estava calmo e liso, a superfície apenas ligeiramente agitada por minúsculas ondas provocadas pelo vento. Ainda bem, pensou Roger, olhando para o sogro. Jamie estava finalmente com os olhos abertos e fixos na praia, com uma espécie de desesperada intensidade, como se a visão de terra firme, ainda que fora do alcance, pudesse mesmo assim dar-lhe algum conforto. Gotículas de suor brilhavam no seu lábio superior e o seu rosto tinha a mesma cor nacarada do céu da alvorada, mas ele ainda não vomitara. Roger não sofria de enjoo, mas parecia tão enjoado como Jamie. Nenhum dos dois comera nada ao pequeno almoço. Mas ele sentia-se como se tivesse engolido uma grande quantidade de papas de aveia, generosamente guarnecidas com pregos. Chegamos. Duff endireitou-se com os seus remos, apontando com a cabeça para o ancorador em frente. Estava fresco na água, quase frio a esta hora. Mas o ar estava carregado de umidade e o suor escorria-lhe do rosto com o esforço. Peter permanecia sentado em silêncio com os seus remos, o rosto escuro com uma expressão que indicava que ele preferia não ter nada a ver com a transação. E quanto mais depressa a carga fosse desembarcada, melhor. O Eilis Landing parecia uma miragem, a flutuar numa camada de névoa por cima da água, por entre juncos e espartina, terrenos pantanosos, maciços de vegetação costeira atrofiada, e amplas extensões de água cercavam-no, sob um arco opressivo de céu cinzento pálido. Em comparação com lugares mais fechados e verdes das montanhas, parecia desconfortavelmente exposto. Ao mesmo tempo, era completamente isolado, parecendo a quilómetros de qualquer outro sinal de habitação humana. Isso, em parte, era uma ilusão. Roger sabia que a casa da plantação não ficava a mais do que 1 quilómetro e pouco do ancorador, mas ficava escondida por uma densa vegetação raquítica que brotava do terreno pantanoso como uma Sherwood disforme anã, invadida por trepadeiras e mato. O ancorador, propriamente dito, consistia de um pequeno cais de madeira sobre pilastras e uma série de casebres a cair aos bocados, desgastados pelo tempo, até adquirirem um tom cinzento prateado que parecia fundir-se e desaparecer no céu baixo. Um pequeno barco estava na areia de Borco. Uma cerca em zigue-zague fechava um pequeno corral atrás das cabanas. O Eilis devia enviar animais domésticos por navio. Jamie tocou na caixa de cartuchos pendurada à cintura para se tranquilizar ou talvez apenas para se assegurar de que ainda estava seca. Virou os olhos para o céu a avaliar. E Roger compreendeu com uma repentina sensação de náusea que, se chovesse, não poderiam confiar nas armas. A pólvora ficava em papa com a umidade, mesmo com um laivo de umidade, e não disparava de maneira nenhuma. A última coisa que ele queria era defrontar-se com Stephen Bonnet com uma arma inútil. Ele é apenas um homem, nada mais, repetiu em silêncio para si mesmo. Se deixasse Bonnet assumir proporções sobrenaturais na sua mente, estaria tramado. Procurou uma imagem que lhe renovasse a confiança e apegou-se a uma memória de Stephen Bonnet, sentado na proa do Gloriana, com as calças amarfanhadas à volta dos pés nus, o rosto espetado com a barba loura, descontraído à luz da manhã, os olhos semicerrados, no prazer de defecar tranquilamente. Merda, pensou. Imaginar Bonnet como um monstro tornava a missão impossível. Imaginá-lo como um homem ainda era pior. No entanto, tinha de ser feito. Tinha as palmas das mãos suadas, esfregou-as nas calças, sem sequer se importar em disfarçar. Trazia uma adaga no cinto, juntamente com um par de pistolas. A espada estava no chão do barco, sólida, na sua bainha. Pensou na carta de John Gray e nos olhos do capitão Marsden e sentiu algo amargo e metálico no fundo da garganta. Sob as ordens de Jamie, a pireta aproximou-se lentamente do ancorador, todos a bordo, atentos a qualquer sinal de vida. Ninguém mora aqui? Perguntou Jamie com a voz baixa, inclinando-se sobre o ombro de Duff para examinar as cabanas. Nenhum escravo? Não, disse Duff, grunhindo com o esforço de remar. Atualmente, o Wiley quase não usa o ancorador, porque construiu uma estrada nova de sua casa para o interior, que se junta à estrada principal em direção a Edenton. Jamie lançou um olhar cínico a Duff. E se Wiley não usa, outras pessoas fazem-no, não é? Roger viu que o ancorador estava bem situado para um contrabando ocasional. Fora da vista de terra, mas facilmente acessível a quem viesse pelo canal. O que ele inicialmente presumira ser uma ilha à sua direita era, na verdade, um labirinto de bancos de areia que separavam o canal que ia até Wiley's Landing do estreito principal. Ele viu pelo menos 4 canais mais pequenos que iam até aos bancos de areia. 2 deles suficientemente largos para acomodar uma galeota de bom tamanho. Duff riu-se baixinho. Há uma pequena estrada de conchas que vai até à casa, disse ele. Se alguém vier por ali, consegue-se ver. Peter mexeu-se inquieto, inclinando a cabeça na direção dos bancos de areia. Maré, murmurou ele. Ah, sim, não vai ter de esperar muito. Ou vai, depende. Duff riu-se a achar graça ao que acabara de dizer. Porquê? Perguntou Jamie rispidamente, sem achar graça nenhuma. Estava com melhor ar, agora que se encontrava prestes a pisar terra firme, mas obviamente ainda não estava com disposição para graçolas. A maré está a subir. Duff parou de remar e apoiou-se nos remos, o tempo suficiente para tirar o gorro e enxugar a testa calva. Abanou o gorro para os bancos de areia, onde um bando de pequenas aves marinhas corria erraticamente em todas as direções. Quando a maré está baixa, o canal fica demasiado raso para entrar com uma galeota. Dentro de 2 horas, semicerrou os olhos para o clarão a leste que assinalava o nascer do sol, e anuiu com a cabeça para si mesmo. Ou um pouco mais. Eles já podem entrar. Se estiverem a esperar lá fora agora, entrarão imediatamente para terminar rapidamente o trabalho e partir antes que a maré mude outra vez. Mas se ainda não vieram, talvez tenham de esperar a maré da tarde. É perigoso arriscar pelos canais à noite. Mas Bonnet não é o homem de se deixar assustar com um pouco de escuridão. No entanto, se ele não estiver com pressa, pode muito bem esperar até à manhã do dia seguinte. Sim, talvez vocês tenham de esperar um pouco. Roger percebeu que tinha sustido a respiração. Soltou-a e inspirou profundamente, devagar, sentindo o cheiro da maresia e dos pinheiros, com um leve odor de bivalvos mortos. Então seria logo, ou talvez só ao cair da noite, ou então até ao amanhecer do dia seguinte. Ele esperava que fosse logo, e ao mesmo tempo esperava que não fosse. A pireta deslizou ao longo do ancorador, e Duff lançou um dos remos contra uma das estacas cobertas de percevejos, balançando o pequeno barco agilmente até encostar. Jamie içou-se para cima da doca com evidente alívio, ansioso por pisar terra firme. Roger entregou-lhe as espadas e a pequena trouxa que continha os cantis e a pólvora sobressalente, e depois subiu também. Ajoelhou-se na doca, todos os sentidos alertas para o mais leve som de movimento humano, mas não ouviu nada além do cantarolar fluido de melros no terreno pantanoso e os gritos das gaivotas no estreito. Jamie mexeu na sua bolsa e retirou de lá um saquinho que atirou a Duff, com um sinal com a cabeça. Não havia mais nada a ser dito. Era uma parcela de pagamento. O resto seria pago quando Duff o viesse buscar dentro de 2 dias. Jamie esperara até ao último momento para fazer todos os preparativos, assegurando-se de que Bonnet, pelo menos, estivesse inacessível até depois do encontro, a emboscada ter ocorrido. Se fosse bem sucedida, Jamie pagaria o resto do dinheiro combinado. Se não, Claire pagaria. Teve uma visão do rosto de Claire, pálido e abatido, anuindo com a cabeça com os lábios contraídos, enquanto Jamie explicava os planos a Duff. Os olhos dela tinham saltado para Duff. E então, com aquela impiedade amarela e feroz de um falcão prestes a dilacerar um rato, ele viu Duff encolher-se diante da ameaça implícita. Disfarçou um sorriso ao recordar-se. Se amizade e dinheiro não chegassem para manter a boca de Duff calada, talvez o medo da Dama Branca fosse o suficiente.